as lutas, nem os problemas, nem tampouco a perseguição vão tirar a certeza da minha salvação, porque eu sei que existe um Deus que sempre vela por mim. Meu caminho vou prosseguindo até chegar ao fim. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Estava angustiado e cercado por grande dor, quando a sua companheira assim lhe falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Com seus lábios já não pecou, com paciência, com confiança, no Senhor já esperou. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará. Jó sentiu-se desprezado até pelos próprios irmãos. Seus amigos lhe esqueceram, não lhe davam atenção. Sua angústia era tão grande, mas Jó não se entristeceu. Com firmeza, com confiança, foi assim que Jó respondeu: eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor jamais me desprezará.